Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, minha família na fé, povo de propriedade de Deus, grave no seu coração a mensagem de hoje. Animação versus desânimo. Animação versus desânimo. E eu convido então você para que abra sua Bíblia no livro das Lamentações, depois de Jeremias, capítulo de número 3. Lamentações, capítulo 3, versículos de 22 a 27. Amém, igreja? Lamentações 3, versículo 22 a 27. Leiamos então. Diz assim a palavra de Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que os que bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que busca. Bom é guardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. E a igreja do Senhor diga amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, minha família na fé, mais um dia de graça, de glória, de bondade que o Senhor libera para todos nós. E eu começo a minha mensagem dizendo o seguinte, meus queridos filhos: quem de nós não temos os nossos momentos? Não é porque nós somos filhos de Deus, da igreja, que nós vamos ter as nossas vidas um mar de rosas do início ao fim. Aliás, isso é tão certo que não somente nosso estado emocional, como até o nosso momento físico, quando a gente toma até um remédio ou come algum alimento e a gente passa mal, então assim são os nossos dias, assim são as nossas atividades. Quem de nós nunca chegou e nunca se achou abatido ou desanimado, querendo abandonar tudo, fugir para lugar distante, chegando às vezes até a depressão? Amém? Não é verdade que o pastor diz? É a pura verdade. São tantas coisas, são tantas setas, são movimentação contra aqueles que têm o Espírito de Deus, que nós temos que estarmos assim arraigados, firmes, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo do Senhor. O texto lido nos dá as características de Deus. Primeiro, misericórdia, graças a Deus por isso. Segundo, compaixão, são as características do nosso Deus. Terceiro, fidelidade. Quarto, bondade. E por último, Salvador. Meus amados irmãos, Deus manifesta a sua bondade para aqueles que desejam conhecê-lo e que trabalham para isto. Isso está registrado aí no livro, no texto base, no capítulo de número, no versículo 25. Uma fé singela que aguarda a salvação e o bem do homem, também registrado no versículo 26. Bom para o homem é a paciência desde a infância, desde a mocidade, também registrado no versículo 27. Portanto, meus filhinhos, normalmente nós somos bombardeados por todos os lados, de todas as formas. E por todas as formas. E por mais que estejamos vigilantes, sempre haverá o dia mau. É verdade. E eu quero também citar aqui para a igreja alguns exemplos de que houveram momentos de desânimo na vida de alguns homens de Deus do passado. Exemplo: Moisés. Moisés, para aqueles que gostam de anotar, anota, porque todas as palavras têm que ter referência bíblica. Mas eu não vou ler porque nós vamos ganhar tempo, porque hoje é dia de ceia. Moisés, lá em Números 11, 15, ele pediu para que Deus o matasse. Ele já não suportava mais. Todo aquele povão ia a ele e reclamava da situação no translado da terra da servidão para a terra prometida. E Moisés então chegou a um ponto de angústia tão grande que ele pediu para que Deus o levasse. Não aguento mais. Josué também, ele teve o seu momento, registrado em Josué 7, versículo 7, que os amorreus, os grandes inimigos do povo de Deus, estavam ali para espreitá-lo. Ele também já não suportava mais e pediu também a Deus que o livrasse de todas aquelas coisas. O nosso querido irmãozinho Elias também, depois de tantas coisas que ele realizou, depois de tantos feitos que Deus fez e operou através dele, por uma seta de uma prostituta, uma palavra dada para Elias também se retirou, foi para um canto, deixou o seu escudeiro do lado, e ele então pediu também Deus a morte. 1 Reis 19:4. Ele pediu a morte porque ele também já não suportava. Agora preste atenção, filhinhos queridos, que esse homem, esse grande profeta de Deus, coisas grandiosas que ele realizou, uma única palavra, uma seta de uma mulher prostituta, ele se abateu com aquilo e ele então pediu a morte. Jó também, esse homem sofredor, mas que não deixou de forma alguma a fé que ele tinha em Deus. Lá em Jó 10, versículo 1, diz: a minha alma tem tédio à minha vida. Ele também já não suportava mais. Esses homens foram as Bíblias citando o passado desses homens. E quero te dizer que não foram somente esses, não. Muito mais outros. Davi, no versículo 42 de Salmos, perdoa, no capítulo 42 de Salmos, no versículo 6, diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Jeremias, capítulo 15, versículo 10, ele era amaldiçoado pelos seus próprios inimigos. Tremendo isso. Os discípulos, lá em Lucas 24:17, eles pararam entristecidos e eles não tinham ainda identificado, até no momento que o Senhor então partiu o pão. E eles pararam entristecidos. O apóstolo Paulo também, disse o apóstolo Paulo, que é na fraqueza que ele glorificava o nome de Deus. Então, meus filhinhos, eu quero a partir de então convidar você para que venha comigo em 2 Coríntios, no capítulo de número 11. São as setas, os dardos, são as coisas tremendas que nós vivemos nessa caminhada. E nós temos que pegar força exatamente nesse Deus que sustentou esse povo do passado. É o mesmo Deus que te sustenta hoje. Amém? 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 em diante. Diz assim, veja só a situação do apóstolo Paulo. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Ou seja, 39 chicotadas. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos entre os patrícios. Em perigos entre os gentios. Em perigos nas cidades. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. E em perigos entre falsos irmãos. Em trabalho, em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha que espírito tinha esse homem. Quem enfraquece, que também eu não, que não enfraqueça. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueço. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela na muralha abaixo, e assim me livrei de suas mãos. Filhos queridos, esse homem não desistiu. Esse homem, ele tinha tudo para abandonar. Sabe por que que ele tinha tudo para abandonar? Porque houve uma época que ele era caçador. E o dia que ele foi responsabilizado e trazido pelo poder de Deus, ele passou a ser caça. Ele passou a ser perseguido. E todas essas desditas que aqui estão na vida desse homem, de forma alguma ele jogou a toalha. Como diz a juventude, de forma alguma ele chutou o balde. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha. E é isso, meus filhinhos, que eu quero passar hoje para você. Da responsabilidade que você tem, junto comigo, de nós abraçarmos esses compromissos que o Senhor nos trouxe. E nós vencermos todas as batalhas. Porque Deus é contigo. Deus é comigo. Deus é com essa igreja. E eu não preciso falar muito para provar para você que Deus está implantado aqui em nossos corações. Portanto, meus filhinhos, a quem recorrer? A quem buscar quando um dia está mal? Sabe, aquele dia que você não tem nem vontade de ouvir falar de Deus. Aliás, se bobear, até excomunga, até maldiz, até fala mal do dia em que você nasceu. Eu não pedi para nascer, para sofrer tanto. E por que que eu faço isso? Maldito seja o dia que eu nasci, como o Jó também disse. Mas eu quero também dizer uma coisa para você que não é novidade. Eu quero dizer para você que todas essas coisas que nós passamos, elas não são simplesmente nossas, não. Elas pertencem àqueles que vivem, sejam eles da igreja ou não. Sendo que da igreja a nossa sensibilidade é maior, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E a gente então sofre mais do que o mundão. O mundão não está nem aí, mas nós não. Nós padecemos sim, nós sofremos sim, nós temos momentos em que nós enfiamos as nossas cabeças nos travesseiros e gostaríamos até que nem amanhecesse vivos. Mas não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus age. Como foi dito várias vezes aqui no momento em que o Senhor estava louvando, que o Senhor tem um propósito com cada um de nós. Lógico, o Senhor não nos chamou à toa. Deus tem um propósito com cada um que Ele coloca aqui, que Ele arregimenta no seu exército. Seja para você carregar a bandeira, seja para você municiar a arma, seja para você levar um cantil de água para um outro soldado, não importa o teu trabalho, importa que nós fazemos parte do exército de Deus. Isso te alegra, diga amém. Aleluia, graças a Deus. E aí fica aquela pergunta: a quem recorrer numa situação dessa? Veja só, meus filhinhos, que situação triste, cruel, horrível que o nosso querido apóstolo Paulo passou. Eu pergunto à igreja: será que alguém aqui de nós, incluindo eu, já passamos um terço disto? Olha, com toda certeza no meu coração eu digo que não. Com toda certeza no meu coração eu digo que não. E no entanto, tantas e tantas vezes nós abandonamos, nós deixamos de lado. E graças a Deus, às vezes aqueles que abandonam o barco e partem para outro barco. A única coisa que a gente lamenta é que aquele barco que ele põe também não vai dar certo. A gente sabe disto. Ainda quinta-feira aqui, no culto que nós estamos realizando, de gratidão a Deus com testemunho, uma irmã veio aqui à frente e ela então citou a dádiva de estar nessa igreja, aonde ela criou as suas filhas e aonde aqui ela vive e bebe desse púlpito que aqui está. Quem esteve aqui testificou. E essas coisas muito nos alegram, porque nós estamos sabendo e nós estamos vivenciando que nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos perdendo, perdoa-me aqui a expressão "os nossos tempos de sono" à toa. Não é à toa que a gente vai visitar uma pessoa lá no meio dos tiros. Não é à toa que a gente vai visitar pessoas que necessitam, que chamam, porque é nossa obrigação. Lugares que nós nem conhecemos, lugares que você chega e antes até ora a Deus para que todos os caminhos sejam assim, compatíveis para os homens de Deus, para que eles passem. Então, meus filhinhos, louvamos a Deus porque a nossa missão aqui, ela é nobre, como toda missão de Deus é. Mas o que ocorre é que nem todas as pessoas entendem a nobreza desta obra. É isso que nós estamos falando, é isso que nós estamos trazendo para o povo de Deus. Olha, a possibilidade de hoje nós termos aqui pessoas abatidas, a possibilidade nós temos aqui pessoas que já foram abatidas em dias passados e outras que ainda estarão abatidas no seu dia a dia. Portanto, a palavra é para você, a palavra é para mim, a palavra é para o povo de Deus. Agora, meus filhinhos, nós falamos em desânimo. Agora vamos ver o que nós devemos fazer para que o quadro seja revertido. Nós vamos fazer o quê? Olha só o que diz em Provérbios 15, 13. Porque alguma coisa tem que ser feita. Provérbios, capítulo de número 15, versículo 13. Então diz assim a palavra de Deus: O coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Meus filhos, como é que nós vamos fazer para que o seu espírito não esteja abatido? Aonde é que nós vamos trabalhar para que haja assim um revertério na situação? Tremendo, né, queridos irmãos? Isso é tremendo. Às vezes nós estamos caminhando na vida, tudo indo muito bem, daqui a pouco uma doença aniquila uma família. E aí nós continuamos andando muito bem, a doença foi suprida, graças a Deus, Deus operou, e lá na frente falece um ente querido. Mais um baque. E assim a gente vai, de baque em baque, o povo vai indo. Mas Deus tem um propósito com todas as coisas. Todas as coisas Deus tem um propósito. O povo de Deus tem que saber que Deus está contigo e não te abandona. Mesmo que você caia, mesmo que você entre nesse desânimo, é Ele que te anima, é Ele que te injeta a confiança do hoje, do amanhã e da eternidade, inclusive. Provérbios 17, 22. Pule a página. Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Que coisa, né, irmã Wanda? O espírito abatido faz secar os ossos. Olha, meus filhinhos, nós temos tido aqui exemplos e mais exemplos de doenças através de amarguras. Tristeza profunda mata. Tristeza profunda, raiz de amargura. O Senhor não quer que isso aconteça em nossos corações. Nós não podemos deixar o mundo, as coisas vistas por nós como derrota, elas morarem, fazer residência em nossas vidas, em nossos corações. Guarde, meus filhinhos, a certeza no seu coração que essa nuvem vai passar. Aleluia. Senão nosso Deus não é Deus. Graças a Deus por isso. Então, meus filhinhos, lá em João 16:33, venha com o pastor. João 16:33, último versículo de João 16, diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. É Jesus falando. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a certeza que o Senhor nos dá. Ele venceu o mundo. Esse mundo que está aí, nós vamos vencer também. Nada desse mundo vai te aniquilar, vai te jogar para baixo, sabe por quê? O Espírito desse Deus está em nós. Aleluia! É o Espírito que restaura, que dá força, que dá alimento, que dá certeza, que dá tudo o que nós precisamos. Vamos confiar, vamos crer, vamos trabalhar para isto. Não deixe as coisinhas miudinhas elas fazerem com que você tropece e caia. Não permita que isso aconteça. Ao cair, levante, diz: eu levantei porque Deus me dá força para eu levantar. E se cair outra vez, eu vou levantar outra vez. E se cair outra vez, e assim você vai indo, e assim você vai indo, e o Senhor vai te sustentando. Vai chegar uma hora que Satanás vai te olhar assim: com isso aí eu não posso. Mas é duro. Você pensa, filhinhos, que quando os pastores chegam aqui para pregar, os pregadores, a vida está um mar de rosas. A gente chega aqui todo sorridente, alegre, feliz, todo mundo olha, aquilo ali é um super-homem, nunca adoece, nunca... Olha, não é bem assim não. Temos sentimentos iguaizinhos de todas as pessoas. Nós somos humanos, passamos e vivemos todas as ondas do mundo, seja de doença, de amargura, seja lá o que for. Mas nós não podemos entregar as armas. Não podemos deixar que Satanás venha cirandar. Disse eu anteriormente, o que fazer para reverter esse quadro? Quem sabe se no nosso meio alguém chegou aqui se arrastando, sabe? Igual um velho de... quanto? 100 anos. Não vou dizer de 60 nem 70, né? Porque senão fica mal. Eu sou um jovem. Diga amém, igreja. Alegre o pastor, igreja. Aleluia. Aliás, somos jovens, né, Glorinha? Diga lá, Glorinha, amém. Isso, menina. Graças a Deus. O que fazer para reverter esse quadro? Olha só, meus filhinhos, é muito interessante. A gente, quando nasce, é uma bênção, né? Brinca, não quer nem saber o preço do feijão, do arroz, é uma benção. Ontem o Lucas nem foi dormir porque ele aprendeu a rodar peão. Ele dormiu agarrado com peão. Vou, como é que é? É assim, meu filho. Aí vai lá, pega o pai não consegue. Vou, dei de 4 a 0, né? É uma benção, não está nem aí. Graças a Deus, é criança. Mas daqui a pouco vai crescendo, chega aí então a adolescência, já pensa que é o dono do mundo, que o pai e a mãe não sabem nada, e aí, sabe, é um auê para os pais, as preocupações aumentam de uma tal forma que a gente às vezes nem suporta, pensando eles que são o dono do mundo, que sabem de tudo, o pai é quadrado, a mãe é quadrada, o pai não sabe nada, e olha, cuidado, filhinhos adolescentes, que você tem um pai e uma mãe que cuida de você e quer o teu melhor. Depois vem um pouquinho mais a maturidade. Aí a maturidade já pensa que pode estar, sabe, sozinho, é dono do seu nariz, faz e acontece. A preocupação dos pais continua. Aliás, sabe, depois que a gente casa e tem filho, nunca mais deixa de ter preocupação. Mesmo casados, a gente procura saber, mesmo com filhos, a gente procura saber, a gente se interessa, a gente ora, a gente se coloca à disposição. Olha, é um auê para todos nós. Ô, vida! Vida boa! Aleluia! Olha, querida, a vida é um dom de Deus. Amém? Vamos glorificar o nome do nosso Senhor pelas nossas vidas. Graças a Deus. Ainda ontem estava conversando com uma irmã, e ela disse para mim assim: olha, eu estou fazendo 50 anos, estou com 49, e estou muito feliz, porque tem muitas pessoas que não chegam a essa idade. É verdade. Estar na velhice é uma bênção. E para você chegar na velhice, tem que passar por todas as etapas da vida. Viu, jovens adolescentes? Amém? Vamos ver isso, vamos pensar nisso. Sim. O que fazer para reverter o quadro? Vamos lá. Eu não tenho receita de mim. O pastor não tem nada para falar para você: faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Mas o nosso Criador tem. O nosso Deus tem. E ele então diz para você: eu sou o teu Deus. Salmo capítulo 37, versículo 7. Oh Deus querido, Deus é maravilhoso. Salmo 37, versículo 7. Diz assim: descansa no pastor. Ah, não. Descansa onde? Aleluia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansa no Senhor. Sabe, não olhe para o teu vizinho, não olhe para o vizinho de frente, não olhe para aquele que esteja prosperando os seus maus desígnios, as pessoas que roubam, as pessoas que furtam, as pessoas que fazem falcatruas. Olha, queridos irmãos, nós estamos vivendo uma época tremenda. Um grande pastor de uma grande igreja estão esmiuçando a vida dele. Agora já entrou a família. É a filha, é o genro, é não sei o quê. Vou contar rapidinho um testemunho para a igreja. Quando eu morava em Nova Iguaçu... Quem mora aqui em Nova Iguaçu? Terra sem lei. Ainda bem que ninguém levantou a mão. Quando eu morava em Nova Iguaçu com a Célia... Lógico. Lógico. Nós tivemos a necessidade... Porque o que eu pensei, olha, o homem faz projeto, mas a resposta certa vem de Deus. Eu projetei o seguinte: eu vou me casar com a Célia e vou morar perto do trabalho dela, porque ela vai dar assistência aos nossos filhos. A coisa foi inversa. A Célia não dava assistência nenhuma porque ela não podia. Quem tinha que dar assistência era eu. Aí tive que sair de perto do trabalho dela e vim para o perto do meu trabalho. Isso aí nos trouxe um transtorno muito grande. Como é que ela ia trabalhar em Nova Iguaçu, morando aqui em Marechal, no Campo dos Afonsos? Então nós trabalhamos para que ela viesse dar aula aqui no Rio. Nesse período, até eu queria que ela abandonasse o magistério. Os nossos filhos precisavam dela, da presença. Mas aí, por intermédio de um irmão dela, que naquela ocasião trabalhava lá no Palácio, lá em Brasília, com um telefone, olha que eu fiz isso, não consegui nada. Com um telefonema que o irmão dela deu para o Américo Vespúcio, não é Américo Vespúcio, Américo Rocha Pombo. A gente não é tão velho assim, né, Célia? Então, com um telefonemazinho que ele deu de lá para esse grande homem aqui do ensino, ele chamou a Célia. Eu fui com ela, né? Não vou deixar a Célia sozinha. Chegando lá, ele falou para ela assim: você quer trabalhar, mesmo quer ficar em casa, vindo somente assinar o ponto? Na mesma hora eu dei uma cutucada nela: não, é trabalhar mesmo. Meus filhinhos, esse é o nosso Brasil. Se você tem alguma ligação, sabe, com alguém lá do Palácio, alguém lá de Brasília, se você quiser, você tem tudo na sua mão, porque eles dão. Mas não é assim, porque o nosso Deus, ele é o nosso presidente. O nosso Deus é o nosso pai. Ele vê todas as coisas. Não importa se o seu dinheiro é pequenininho, ele é suado, ele vem do teu suor, ele vale mais do que qualquer fortuna perante Deus. Aleluia por isso. Esse é um pequeno testemunho que eu trago para a igreja. E nesse escândalo que eu estou falando aí, de uma igreja que você muito bem sabe que está acontecendo, agora estão fuçando a vida dos parentes. Já encontraram dois pessoas que fazem exatamente isso. Não vão e ganham. E olha, o ganho é grande, hein? O ganho é muito alto. Mas deixa isso para lá. Isso não interessa para você nem para mim. Somos filhos de Deus, amém? Amém, igreja? Então, bem, falamos do Salmo 37. Vamos no Salmo 40, versículo 1. Para nós revertermos esse quadro. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Quem espera e confia no Senhor, diga amém. É para você a palavra, é para mim. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tem que clamar, filhos. tem que clamar, mas você tem que saber quem clamar. Não é qualquer um, não é qualquer pessoa que você tem que levar as suas, os seus desencontros. Você tem que saber para quem. O nosso Deus está com o seu ouvido inclinado para ouvir o seu clamor, e Ele te escuta, porque Ele é Pai e nós somos filhos. Terceiro item está lá em Isaías, no capítulo de número 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Então diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Esse aqui é para quem espera no Senhor. Aleluia por isso. Quem espera no Senhor. Igreja amada, esta é a receita que não falha. Você anotou? Anotou? Essa é a receita que não falha. Sabe por quê? Não está encaminhando a gente a ninguém a não ser o Senhor de toda a glória. Ele pode. Aliás, pode todas as coisas. Aleluia. Olha só, meus filhinhos amados, Paulo nos deixou o seu exemplo. Já falamos dele. Vamos voltar outra vez. 2 de Coríntios, no capítulo de número 4. 2 de Coríntios, capítulo 4. Que bênção. Deus é o Senhor. A Ele nós recorremos. E a Ele nós temos a solução para todos os nossos problemas. Graças a Deus. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 7 em diante. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus, nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém, amados? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós terno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Guarde essa receita no seu coração. Viva isso que o apóstolo Paulo aqui viveu. Porque diz aqui no versículo 16: por isso não desanimamos, não vamos desanimar nunca. Não importa o teu problema. Olha, o teu problema é incurável. Saiba que Deus pode reverter. E mesmo que ele não reverta o quadro, pode ter certeza que de você, da doença que você está, ou seja lá qual for, ali haverá ganho no reino espiritual. Isso é certo, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Sabe, meus filhinhos, diz a palavra que o choro pode vir ao anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. Deus está nisto. Povo de Deus, saiba esperar com fé. e verás a glória de Deus manifestada. E você verá o que o Senhor da glória pode fazer com a sua vida. Filhos, eu quero injetar na sua veia esta fé, esse Cristo que aqui está, que morreu por você e morreu por mim, aonde a igreja, nós iremos como uma avalanche nesse bairro que aqui está, aonde você mora, despertando os filhos de Deus para que aconchegue-se aqui, aqui aprenda a palavra de Deus, viva por cabeça, saiba vencer todos os obstáculos, porque não existe um obstáculo que o Senhor não possa remover da tua vida. Sabe por quê? Essa é a palavra de Deus. Assim o Espírito transmitiu ao seu povo que aqui está. E você que recebe essa palavra, diga amém. Amém. Aleluia. Glorifiquemos o nome do Senhor.